Quando eu olho pra você, eu não vejo mais brilhar o brilho dos teus olhos quando estavam a chorar. O que houve com você? O que foi que lhe aconteceu? O brilho dos teus olhos, por que desapareceu? Nunca mais eu te vi em um culto de oração. Nunca mais eu te vi em um culto de pregação. Nunca mais te ouvi a linda canção cantar. Por isso vim correndo, lhe pedindo pra nunca mais eu te vi em um culto de oração. Nunca mais eu te vi participar da comunhão. Nunca mais te saudei com a paz do Senhor. A igreja te espera, orando em teu favor. Nunca mais eu te vi em um culto de oração. Nunca mais eu te vi no coral cantando.